Cristo com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és. Teu amor perfeito brilhará e todos hão de ver. A morte é livre.